dia. Apresento neste desafio a vida por um fio na composição. Como segue o curso do rio, enquanto o pavio é nós em ação. Diante de tantos conflitos, lendas e mitos, sensatos e loucos. Sentimento se solta pra minha revolta, 48 horas é pouco. O rap traz o convite, mas só quem insiste, quem tem swing. Mamute, Joe e sujeira, não tem brincadeira em cima do ringue. Yuri produz o café e Jesus só entende quem não finge. Pelos meus, pelos seus, sabendo que Deus se encontra. Desafio pra mim é o dia a dia da periferia que sou. Salve os manos menores que acham que a barba do crime o salvou. Pelo bem, pela paz, pelo amor, por quem desacreditou. Pros irmãos, presta atenção na informação antes do flow. Aqui é Perequê mostrando que também tem rap. Conquista é força de vontade, talento não vem de CEP. Quem já enfrentou a bala que brota na sala de cada favela, cuidado com as balas, e é o pedido de quem vos fala. Som, som, som, nosso superação. Som, som, nosso superação. Som, som, nosso superação. Som, som, som. Trampo merece respeito, que cê não vai ver ninguém aqui se dá por satisfeito. Pois é nosso dever não aceitar o conformismo e acreditar que a vida vai além do egocentrismo, que vive por aí travestido de brilhantismo, levando meus irmãos ao salto do abismo. Com fanatismo que te impede de enxergar, que te faz pular sem estar pronto pra voar. Muito papo, pouca ação te levam a lugar nenhum. Te limito a sempre concordar com o senso comum. Cê só mais um, não é pra minha geração, que já nasce com fonte ilimitada de informação. E o desafio vai além da competição, é a jornada em busca da autossuperação. Me desafiar, eu vim te desafiar então. Larga a preguiça de lado e vê se forma opinião. Som, som, som, nossa superação. Som, som, nossa superação. Som, som, nossa superação. Som, som, som. Equilibrado na sarjeta, crocodilos esperam de boca aberta. Fazendo charme, o suor é o tempero da carne. Pronto pro abate vulnerável, o abominável homem das rimas. Lutando contra a brisa fina até a lágrima desequilibra. Por mais discreta, lutando contra o peso imensurável das páginas. Na balança fazendo a diferença, aprendendo a voar, a observar a concorrência. Canetas cheias contra mentes vazias. Pensa, quem desafia não espera recompensa. Visão além do alcance pra que a mente descanse. Cria expectativas pra não criar confiança. Dança no meio do fogo, no jogo que não espera. Avança sem dó, destruindo quem descansa. Mais suave tá na roda, chama o samba. Vivendo tranquilo entre a forca e a corda bamba.